97, sala 03, direito no 219. Alô, Salvador, bom dia, até 3890. 3890 da TAM, bom dia, pronto, copy, Recife no 330. Relativo. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca, com transição Caju, o controle opera em 120, décima 8, aciona 5160, da 3890. Gente, falou 330 para Recife, 358, decola da 10, esquerda Cuca, transição na Caju. 308, controle 5160, transição de TAM 3890. Correto, 5160, na remota 12, chama pronto, então 3890. Obrigado. Falou, Salvador, bom dia, gol 1897, levando 1897 da Gol, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, reporta na Juliette, 1897. Na 3171, nota com 197 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, ordenando Galeão. Gol 1897, ingressa Juliette até o portão 03. Juliette para 03, 1897. Então 3171, inicia o táxi via pátio 1, vai observar o Boeing da Gol, que está ingressando via Juliette, vai parquear no portão 03. Após o parqueamento do tráfego, prossegue até o ponto de espera via Índia. O ponto de espera, a torre 118, decimal 6, ajustado no 06. Tem um bom voo, tá 3171. Estimativo, visual com tráfego, vai via Pátio, Índia, ponto de espera 10186, 3171, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3153, informação Foxtrot. Bom dia, TAP 3153, oceano, identificação, desça na chegada Bonf para 4.000 pés, QNH 1016. Para 4.000, 1016, mantendo o perfil da chegada, TAP 3153. T517 autorizado sinal ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizar no localizador. Ciente autorizado X-Ray da 1-0, Samaral, tanto 3517. Tago 9829, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 9829. Salvador, bom dia, tá 3171, tá no ponto de espera, pronto. 3171, bom dia, autorizado alinhar e decolar cabeceira 10, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar da 10, tá 3171. São 3171, decola 12, chega em controle no 208, bom dia. 208, obrigado, bom dia. E aí, 3597. Avisa cargo 9829, autorizado sinal ILS X-Ray pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS pista 1-0, avisa cargo 9829. Controle Salvador, bom dia, tá 3171, decolou na sua escuta. Bom dia, TAM 3171, contato radar, suba para o nível 360, saída da ELA. 360 da ELA, 3171. Cargo 9829, estabilizado em LS, soma 0. Abissa Cargo 9829, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 6. 1 no 8 decimal 6, Abissa Cargo 9829, obrigado, até daqui a pouco. Até, bom pouso. Torre Salvador, bom dia, Abissa Cargo 9829, LS, soma 0. Sacar 9829, chamou a torre? Afirmo. Mantenha a aproximação, sua parede está livre. 9829. Solo, bom dia, Azul 4069. 4069 da Azul, bom dia, Campinas, o 360, protocolo. Afirmo, não escuto. Autorizado Campinas, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge, Upper Zulu, no 6, Bravo Hotel Zulu, após direto Trivi. Decolagem pistão no 0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida. Da El Leda e após Leda, voa direto Bridge. O controle opera em 1 no 20 decimal 8, aciona 5167, o azul 4069. Aprovado 360 para Campinas, rota do plano vai ser Up Zulu na 6 PHZ, Trivi. Aprovada a subida da El Leda após direto Bridge, decolando no 0, curva direita, código transponder 5167 e o controle 120.8. Cotejamento correto no 08, chama pronto, azul 4069. Grato, 69. Solo Salvador para o táxi, deve 5808, está com 139 a bordo, 3 horas e 30, alterna com 20. Web 5808, autorizado táxi, segunda à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre. 1 no 8 decimal 6, o ajuste no 0 no 6, tem um bom voo, 5808. Gente, segunda à direita, ponto de espera 18.6, comi 16, web 5808. Salvo Salvador, bom dia, o Tran 3597, se livrando, se escuta. 3517, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, chama Juliette, tá 3597. Solo, Salvador, bom dia. Voo do bem, parte 2, está com a Gol. Alfa, 1-642 Recife, nível 3, 9-0 já aprovado, só um minuto para cópia. Recife, 1-7, ingresso Juliette, portão 05. Juliette pro 05, Tantra, 5-7. Salvador 5805, ponte espera da 10 pronto. Para fazer acionamento na 12 do TAN 3890. TAN 3890, autorizado da remota, chama pronto para o táxi. Reporta para o táxi. T42, copy. Autorizado Recife, nível 390, via Peruísque 58, decolagem pistão no 0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Caju, o controle em 1-20-8, aciona 5-1-7-0. Autorizado Recife, 390, decola da 1-0, esquerda na Puca, 208-1-7-0. Correto, 5170, confirmando nível 390, chama pronto no portão 01 no Gol, no 642. Chama 1, Alterna 133, decimal 25, tá 3171. Vazio, 1251, alterna 13325, 3171, obrigado, bom dia. Bom dia. Tá no localizador, tá 3153. É 3153, chama o Torre Salvador em 118, decimal 6. 18,6, tá 3153. Jet 5808, livre decolagem, cabeceira 10, vento no 20 graus, 4 graus. Autorizado, iniciando, Jet 5808. Sua 9829, bom dia, táxi, Alfa e Kilo, até remota 10 do Patch 3. Alfa, Kilo, remota 10 do Patch 3, 629. Bom dia, tá 3153. 3153, fuso autorizado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 03, medo de anúncio. Fuso autorizado, 990, tá 3153. Objeto 5808, decola 21, chame controle no 208, bom voo. 08, obrigado. Controle, bom dia, web 5808, decola no perfil da Boreléu, só passa 1500. 5808, contato radar, suba para o nível 360 na saída da árvore. 360 na árvore, copiado, obrigado. Bom dia, o Gol 9804, sim, está Gol para autorização, Galeão. Gol 9804, bom dia, 360, Galeão, já aprovado, só um minutinho para Bob. Claro, táxi do Santos 2290, tem 159 a bordo. Autonomia 3,40, Natal é o alternado. 290, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 110, chama a torre. 118, decimal meio, ajuste no 0 no meio, bom voo. 16, Pátio Índia, no ponto 786, tenha um bom dia, 3890. Tan 3153, levou Foxtrot. Tan 3153, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso da Juliette. Alfa, reporta para ingresso Juliette, Tan 3153. 1804, cópia. Vai cópia. Autorizado Galeão, nível 360. Via rota conforme plano de voo, Zulu 10 SMAP, após direto Lúvito, após Lúvito direto Barbacena, decolagem da 10, primeira curva à direita. Realize o perfil da subida da El Leda e após Leda, voa direto Bridge. O controle em 120.8, aciona 5162, voo 1804. 30360. E a Ampere Zulu 10, decola 10, curva direita na perfil da Dael Leda. Após bridge. Ampere Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Transponder 5162, controle 186. Voo 1804. Só confirmando o controle em 120.8 e a torre opera em 118.6. Então, 208, torre 186. Boa, voo 1804. Chama próximo 10, voo 1804. Chamará. Oi, Salvador, muito bom dia, voo 607, quem é a sua informação? Coach. 607, abriu a... O fone 1209, está acontecendo? 209, obrigado. 3153, vai manter posição antes da Juliette, aguardando para ingresso, portão previsto 08, ainda ocupado por um Embraer da Azul. Aguardar na Juliette, o TAN 3153. O Azul 4069 na escuta. Prossiga. Qual o seu estimado para o push? No máximo mais 3 minutos. Certo. Escola Salvador, muito bom dia, voo 607, quem está informação com você? 607, bom dia, Guarulhos, o 360, pronto, cópia. Afirmativa. 642 está livre no 01, chama tarde. Alô, Salvador, bom dia, 3555 no 4, centro da Gol. O Gol no 642 está livre, pushback no 01, chama tarde. Trip 55 no 4, chamou o solo? Afirmo, senhor. Sou centro da Gol, a gente está um pouquinho adiantado. Mas se eu puder passar pra gente a saída prevista, por favor, Aracaju. É a Pucajamo Aracaju. Pucajamo Aracaju. Voo 607, autorizado Guarulhos, do nível 360, via rota conforme plano de voo. Bridge up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após direto Bridge. O controle 120.8, aciona 5171, voo 607. O 607 está autorizado, Guarulhos, nível de voo 360, via rota do plano de voo. Após Zulu 10 até Bid, após Zulu 90 até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive. Decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda direto Bid, controle 1208, transponder 5171, copiou o 607. O 607, cotejamento correto, chama pronto 04. Chama lá, obrigado. Solo Azul 4069. Prossiga. É, para push, acionamento no 8. Autorizado, Azul 4069. É, coordene com a equipe de parte para puxar a aeronave um pouco mais retaguarda. Tem um Airbus da TAM que vai ingressar em 08. Tá ok, ciente. Só confirmando o nosso horário de calça 35, confirma? Afirmativo, 9:35. Bom, tá ok. Vou puxar mais atrás, obrigado. O TAM 3. 3153, ingressa Juliette, táxi lento. Quando tiver condições, ingressa no 08, observando a aeronave da Azul, está liberando o portão. Livre ingresso pela Juliette pro 08, mantendo separação com a Azul, tá 3153. Obrigado aí, colega. Paulo, gol 804 para posicionamento na posição, posterior pushback. Vicente do acionamento na posição, chama quando pronto para o push, gol 904. Chamará pronto para o push, gol 804. São 3890, decola 30, chama o controle 1208, bom voo. 308, 3890, obrigado, boa semana. Controle Salvador, bom dia, TAM 3890. Bom dia, TAM 3890, contato radar, suba para o nível 330 na saída PUCA. PUCA 330, TAM 3890. Após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Pucajamo, após Jamo direto para Aracaju. O controle 120 decimal 8 aciona 5413, 5514. Está autorizado Aracaju no FL190, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Jamo direto para Aracaju. 120, controle 1208, controle de saída 5413, aciona no transponder o 5594. Procedimento correto, estou confirmando, se encontrando parte 3. Afirmo. Chama pronto, puxa de acionamento, 5594. Chamará. Solo, gol no 642, com fundo 61, 3 horas, Salvador, pronto, tá. Autorizado direita via Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 6, tem um bom voo, voo 16, 42. Direita Índia, ponto de espera 2862, obrigado, bom dia, 62.